guerra gera empregos, aumenta a produção. Uma guerra sempre avança a tecnologia. Mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria. Pra que exportar comida se as armas dão mais lucros na exportação? Existe alguém que está contando com você pra lutar em seu lugar, já que nessa guerra não é ele quem vai morrer. E quando longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera. Ele estará com outros velhos, inventando novos jogos de guerra. Belíssimas cenas de destruição. Não teremos mais problemas com a superpopulação. Veja que uniforme lindo fizemos pra você. Lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. De criança.